Panorama Agrícola para 2 de março de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quarta-feira de lua minguante, 2 de março, e este é o Panorama Agrícola. Quando amanhecia louco, peleava com a própria sombra. No ditado de hoje, o valente morre na mão do fraco. A apicultura tem dia de campo no Planalto Norte. Timbó realiza seminários sobre merenda escolar. Essas as atrações de hoje do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Os médicos recomendam o uso de camisa de manga longa e chapéu de aba larga na prevenção do câncer de pele, do rosto e braços, principalmente para trabalhadores que se expõem ao sol. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Agora em março tem a festa e feira das sementes crioulas em Anchieta, dias 19 e 20 de março. A festa é resultado do trabalho dos agricultores do município que conservam e cultivam sementes crioulas de milho e dezenas de outras espécies. O objetivo da festa e da feira é reunir e difundir experiências a partir do campo, que apontem para a conservação da agrobiodiversidade e para a promoção da saúde e da vida. Comida típica, sementes de centenas de espécies, feira de orquídeas, feira de peixes e pequenos animais, artesanato, pequenas agroindústrias, shows musicais, decoração típica, apresentações culturais, palestras, integração, além de um seminário de agroecologia, sementes crioulas e cooperação, fazem parte da programação da festa em Anchieta, dias 19 e 20 de março. Hoje, quarta-feira, 2 de março, acontece no Jardim Botânico Itimbó, Seminário Regional da Merenda Escolar. A ideia é esclarecer, informar e identificar o potencial de nichos de mercado sobre a aquisição de produtos da agricultura familiar dos municípios da região da Grande Blumenau, Doutor Pedrinho, Benedito Novo, Rio dos Cedros, Rodeio Ascurra, Timbó, Pomerode, Indaial, Blumenau, Gaspar, Ilhota e Luiz Alves. Na programação, a partir da 1h30 da tarde, uma explanação de cada município sobre a situação da aquisição de produtos da agricultura familiar. E uma palestra sobre alimentação escolar com Terezinha Hartmann, da EPAGRE. A promoção é da EPAGRE com apoio de secretarias municipais de educação, prefeituras e Ministério da Agricultura. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós vamos até Itaiópolis, no Planalto Norte, conversar com Enio Cesconeto, que organiza o Dia de Campo da Apicultura do Planalto Norte neste 2 de março, quarta-feira. Enio, qual a programação do evento? A programação do primeiro Dia de Campo de Apicultura do Planalto Norte é a seguinte: a partir das 9 horas teremos a inscrição, às 9h30 a abertura, às 9h45 serão apresentados os resultados preliminares de pesquisa apícola pela Estação Experimental de Videira, às 10h45 falaremos sobre procedimentos para o manejo de outono, e também será feito pela IPAGRE, pela equipe da IPAGRE. Às 11 horas da manhã teremos uma palestra sobre o censo apícola, rastreabilidade e certificação orgânica de mel, que será feita pela Federação das Associações de Apicultura de Santa Catarina, a FAASC, com a participação do Nésio Fernandes de Medeiros, que é o atual presidente da federação. E às 11h30 teremos a palavra livre dos apicultores, que vai ser coordenada pela Associação de Apicultores de Itaiópolis. Às 12 horas o almoço será servido a todos os participantes. Às 13h15, teremos um deslocamento para o apiário experimental, que é aqui próximo da cidade, a uns 2 quilômetros. E às 13h30, iniciaremos, então, as práticas de campo. E dentre as atividades práticas programadas, nós temos a própria apresentação do apiário de seleção de abelhas rainhas, que é um apiário que foi montado para experimentarmos, então, técnicas de manejo e além de um projeto de identificação das abelhas de Santa Catarina. Um projeto de identificação genética das abelhas de Santa Catarina e também alguns testes que estão sendo realizados nessas abelhas, que são justamente as atividades práticas seguintes, que é sobre a contagem de varroas e também o teste de comportamento higiênico, que são dois testes realizados para podermos identificarmos potenciais potenciais para que das abelhas, né, em termos de resistência a doenças e a ácaros ou pragas que possam vir atingir essas abelhas. Depois disso, nós faremos uma demonstração também do manejo de outono. São algumas técnicas que serão utilizadas para que o apicultor, na entrada do inverno, possa realizar em suas colmeias, para que as colmeias passem durante o período de outono e inverno em melhores condições, e assim ele possa ter, no início da primavera, abelhas bem preparadas para uma nova safra. Bem, Enio, para essa atividade prática, o apicultor deve levar uma indumentária especial, correto? Com certeza. Todo apicultor, ao trabalhar com abelhas africanizadas, ele deve estar equipado com macacão, com máscara, luvas, botas de borracha ou botas especiais, de preferência de cor branca, para evitar a agressividade das abelhas e o ataque das abelhas. E nós recomendamos a todos aqueles que foram convidados para o dia de campo que tragam os seus equipamentos de proteção, que tragam as suas indumentárias apícolas, para que eles não sofram, então, com as ferroadas tão indesejáveis que eles poderiam levar durante as atividades práticas. Estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com Enio Cesconeto. Com relação ao manejo de outono, você poderia antecipar algo para o nosso ouvinte, Enio? Com certeza, Mauro. Na verdade, o que é importante para as abelhas a partir do outono? A manutenção da temperatura interna da colmeia. E aí nós utilizamos alguns mecanismos para mantermos a termorregulação dessa colmeia. Que são esses mecanismos? Diminuir os espaços internos da colmeia, e nós podemos fazer isso retirando o excesso de melgueiras que tem nas caixas, sobrecaixas, no caso, retirando as sobrecaixas, ou então utilizando entretampas. A entretampa, após o ninho, se coloca uma entretampa, evitando-se assim um espaço vazio, que se torna uma câmara de ar frio durante o inverno. Então esse é um dos manejos que deverão ser realizados. Um outro também é fechando as aberturas da colmeia. Nós utilizamos um sarrafo, uma ripa, chamado redutor de alvado, que reduz o espaço, que habitualmente é de uns 40 centímetros quadrados, para em torno de 10 centímetros quadrados de área de abertura. Com isso faz com que ocorra uma menor entrada de ar na colmeia e as abelhas sofram menos ou percam menos calor durante o outono e inverno. Então são técnicas simples. Além disso, também fazemos uma avaliação das reservas de mel, já que todo o calor produzido pelas abelhas advém da energia do próprio mel. Então se as abelhas tiverem uma reserva de mel suficiente, elas conseguem manter a temperatura interna da colmeia elevada e com isso continuam trabalhando, alimentando suas crias e se mantendo vivas até a passagem do inverno. Dia de campo de apicultura no Planalto Norte, quarta-feira, 2 de março. Quantas pessoas são esperadas? Nós teremos um público entre apicultores, técnicos e lideranças em torno de 100 a 120 pessoas. Esses apicultores, é bom frisar, que são aqueles que eles vêm dos municípios de Joinville, de Campo Alegre, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra, Papanduva, Santa Terezinha, Major Vieira, Monte Castelo, Bela Vista do Toldo, Três Barras, Canoinhas, Irineópolis e Porto União. Esses apicultores foram apicultores que forneceram abelhas para o apiário experimental. Então são 15 municípios da região que forneceram abelhas. E esses apicultores que forneceram as abelhas foram convidados, além das 8 associações que nós temos na região, e liderança, os técnicos da IPAGRE, de cada município, e lideranças, como eu já disse, da área apícola e da área sindical. Nós temos para esse evento o apoio do Senar, estão convidados todos os presidentes de sindicatos rurais da região e também alguns sindicatos de trabalhadores rurais aqui da região do Planalto Norte Catarinense. Então serão em torno de 100 120 pessoas que participarão deste evento. Além também da equipe técnica da Estação Experimental de Videira, da equipe do CEPEA, da IPAGRE de Florianópolis, da Federação de Apicultura e lideranças locais, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e também associações, a própria associação aqui do município de Itaiópolis. Bem, nós agradecemos a Enio Cesconeto, da IPAGRE em Itaiópolis, falando sobre o Dia de Campo da Apicultura, nesta quarta, 2 de março, em Itaiópolis. Obrigado, Enio, pelas suas informações. Obrigado e um grande abraço a todos. Sucesso aos apicultores do Estado de Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.